terremoto, Deus dá o final da calmaria. Deus dá à lua um caminho fiel, ao sol domínios siderais. Deus sabe o que faz. Deus trata os viajante, um pouso feliz aflora um lindo e vário matiz. Ao campo bálsamos florais. Deus sabe o que faz. Dá ao poeta o maior, ao rouxinol o canto melhor. Dá-nos acordes musicais. Deus sabe o que faz. Deus trata os Deus sabe o que faz.